Satan's coming, the writing's on the wall. The wind of change is starting to blow. Baby's on another train. She's gonna make this trip alone. Your baby's on another train. She's going home, going home. Your baby's on another train. She's gonna make this trip alone. Horas. This is your radio station number one in Brazil. Hey, hey, this is Lady Gaga. Hi, this is Sia. The hit from Resende, top of Rio de Janeiro, the Rio Sul Radio. Ótica, boa nova, simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. A partir de agora, open your heart. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. E o Sul Rádio Lounge. Let it flow. Relax. Boa noite. A partir de agora você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. O programa de hoje começa com Tiesto, Jonas Blue e Rita Ora. We'll be right back. house in the background. She the star of the show. Never deal with a problem when she loses control. I know I can't tame her. I don't even try. So let me apologize. She can scream. She loves to give me.

Você conferiu DJ Marcant, Featuring Paul Moriá, El Condor Passa, Pascal Jr., Don't Slow Down, Fractal and Zotis, Codes,

pred Bogom, kriva sam, rekla sam ljubavi s Bogom, a još sam sa tobom tu. Gdje da idem, gdje da nađem spas? Hej, da li vidiš, sve je protiv nas. Kao, još ti slijepo vjerujem i kao, s nama sva u redu je, a znamo da nam tuga ostaje. Sreća ima pećan posla. Kao, mi se ludo volimo i kao, mi još uvijek gorimo, a znamo da u stvari hladni smo, ko figure dvije od koska. Životna škola, lekcija bola, odlazi. Ne želim takvog heroja, ja nisam tvoja sad. Gdje da idem, gdje da nađem spas? Equivoqué, buscaba un corazón.